essas obrigações seriam trocadas por papéis podres em poder dos bancos. Eram papéis que não poderiam ser comercializados em nenhuma bolsa de valores do mundo. Esse era o problema dos bancos privados. Então, se fosse divulgado abertamente que os países europeus iriam criar uma estrutura para ajudar a salvar os bancos privados, transferindo esses ativos tóxicos para os países, isso seria um escândalo. Eu sou o Carlos Galdino. Eu sou o Sivaldo Paulino. E vamos lá. No ar. Politicast News. Primeiro tema que a gente traz hoje nessa edição do Politicast News é a crise da Grécia. A gente sabe, quem acompanha um mínimo de notícias, quem não está vivendo na lua nos últimos meses, que a Grécia enfrentou uma forte crise e que ameaçaram até deixar a zona do euro, deixar a moeda euro para voltar a ter uma moeda própria. Aí o que aconteceu foi que o partido Syriza, não é isso? Uhum. Que é um partido de esquerda, ganhou as eleições para a presidência e ele chegou lá com a promessa de resolver o problema da crise, mesmo que precisasse sair do euro. Eles são totalmente contrários às políticas de austeridade impostas pela gestão da União Europeia. E assim foi se mantendo esse conflito, até que chegou um ponto crítico que eles já estavam para sair do euro. A Merkel, ela exigia que o governo grego adotasse medidas de austeridade. O governo não aceitava isso. E como estava o clima muito pesado, cada um achando que tinha força suficiente para vencer o outro, o governo resolveu recorrer a um plebiscito, perguntou à população o que eles achavam a respeito, se eles eram a favor ou contra essas medidas de austeridade, a favor ou contra ficar na zona do euro. O curioso é que a opção por não aceitar essas medidas venceu com mais de 60% dos votos. Ou seja, uma vitória que só confirma a escolha que eles fizeram na última eleição, mas, curiosamente também, o governo adotou algumas medidas de austeridade, o que levou a protestos da população grega. Bom, a respeito da crise na Grécia, o que é esse pacote de austeridade em si? Aumento do imposto, a privatizações de empresas públicas, a eliminação de aposentadorias prematuras. Na prática em si, é a perda de direitos conquistados. E o grande gargalo disso, o que é que isso tem a ver com o Brasil? Ora, nós estamos passando por uma crise semelhante, a qual a dívida precisa ser auditada, porque há irregularidades. A Grécia, por um exemplo disso, eles perceberam que houve irregularidades. E o que é que a gente entende? É uma crise feita pela especulação de bancos, dos mercado globalizado, e, portanto, não é uma dívida dos trabalhadores. Eu acho que o povo grego, após 10 greves gerais, greves de todas as entidades, chegaram a esse consenso. Infelizmente, ou felizmente, porque ainda não há desfecho, pelo contrário, eu acho que é mais uma página que vai ter que ser construída, mas já foram contrário a essa medida. A respeito, o Carlos vai dar um pouco mais de destaque. A especialista em dívida pública, Maria Lúcia Patorelli, ela participou do Espaço Público, que é um programa da TV Brasil, inclusive o link para esse programa vai estar aí no post desse episódio. E o que ela disse é que nessa auditoria que eles fizeram uma auditoria lá da dívida grega, e eles constataram que a maior parte do que é dito como empréstimo não ocorreu como empréstimo, foi um empréstimo na forma de papéis podres, que foi uma manobra para salvar bancos privados. E que isso é uma coisa que acontece em vários países. Infelizmente, essas conclusões que essa equipe teve ainda são preliminares. Aí não poderiam ser usadas tão fortemente pelo governo. Mas, segundo ela, já poderiam ter sido usadas para negociar, né, para resolver esse impasse com a União Europeia. Agora, o curioso também, além desse problema que ela disse que é um escândalo, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, que é bem interessante essa participação dela no programa. E o curioso é que o pessoal do partido, o pessoal do governo se disse surpreso com o resultado do plebiscito. E, no final das contas, o ministro, ele renunciou, né? Provavelmente ele foi contrário a essa medida, esse aceite das medidas de austeridade que estava para vir na época que ele renunciou. Mas o que eu acho curioso disso tudo é... O partido chegou lá com a proposta de resolver a crise, não aceitar a austeridade. Eles bateram de frente com a União Europeia e, aparentemente, eles estavam em igualdade de forças, digamos assim, até o momento do plebiscito. No plebiscito, a população deu força para eles. Justamente quando eles estavam com força, eles recuam e aceitam. Isso não parece que eles já estavam com essa intenção desde o começo e a expectativa que eles tinham é que o plebiscito confirmasse, assim, desse apoio a essa medida de eles aceitarem? O que me pareceu foi isso, né? Que eles estavam confiando que a população ia ter medo de sair da zona do euro porque ia perder a moeda forte e tudo mais e ia votar no sim para aceitar as medidas de austeridade. Mas eles recorreram a isso como uma ferramenta para evitar eles serem acusados, como a Dilma vem sendo, de estelionato eleitoral. Pelo menos foi o que me pareceu. Agora, outra leitura que eu faço disso é que, como consequência, o que a gente está vendo, os protestos da população grega em reação a isso, o que a gente tem visto é que, contra a União Europeia, os movimentos que mais se fortalecem, mais se posicionam, são os de esquerda e os de extrema direita. Já que a esquerda vai se enfraquecer bastante por conta dessa manobra de aceitar lá, isso vai acabar fortalecendo muito os movimentos de extrema direita lá na Grécia. E isso pode levar a outros perigos diferentes. Mas, no entanto, vale lembrar que a população ela deve ter uma consciência que o caminho é rachar com os bancos, que é realmente sair da zona do euro, que está custando sangue deles. Bom, eu acho que na segunda a gente vai falar um pouco da gestão do Cunha, desses 6 meses, né, que vem com bastante turbulência. Né? São 6 meses marcantes, ele realmente deixou uma marca já até agora, infelizmente não é uma marca muito boa. Com certeza. Vamos fazer o destaque de algumas, como no caso da manobra da menoridade penal, que foi colocada em votação, mas não deu a quantidade de votos necessárias para aprovação. E uma manobra seguinte, sem pressão antipopular, houve e passou a menoridade penal. Vale lembrar que a menoridade penal passou, mas não passou como a comunidade pensa que passou. Porque nem foi todos, ou seja, existem brechas nas leis, que na prática somente o filho do pobre é que vai realmente pagar. Se for filho de rico, ingressa ali a mesma regra. É o que os críticos à proposta de redução da maioridade penal falam desde o começo, né? Que ela só vai servir de mais um instrumento para legitimar a violência contra os pobres. Teve um projeto de lei de terceirização que na prática acaba com os concursos públicos. Ou seja, se você sonha em ter uma estabilidade, não estabilidade do ponto de vista de você faz o que você quer, mas você trabalhar e dignamente poder exercer seu trabalho, não vai ter. E aí, com a terceirização, existe a possibilidade de ter um trabalhador menos qualificado, por indicação, e recebendo menos, tendo que trabalhar mais, sendo muito mais explorado. Então, não existe a dignidade. Temos o Palashop, que é um absurdo, porque é dinheiro nosso, é um dinheiro que a gente que arrecada que vai custear, mesmo que fale que não vai ser custeado. E o mais interessante são a questão de envolvimentos, como no caso do engavetamento do Lava Jato, que é um grande problema. Ou seja, se eu sou investigado, a ética me diz que eu não posso participar das atividades em si. Então, isso é antiético. Recentemente, parlamentares entregaram uma carta de manifesto contra a gestão de Cunha na Câmara. Então, é justamente por essa gestão turbulenta, eu diria. E sobre a questão da maioridade penal, o curioso é que é a segunda vez que ele recorre ao que está sendo chamado já de pedalada regimental, no caso dele. A primeira vez foi no financiamento privado de campanha. que ele perdeu a votação e no dia seguinte voltou com o mesmo tema, modificado uma vírgula ou outra para justificar que houve mudança. Essa, em particular, da redução da maioridade penal, se eu não me engano, teve outros agravantes, como a quantidade de assinaturas que precisaria ter para poder ser apresentada a proposta, não teve o suficiente. Eu sei que o triste disso tudo é que, nos dois casos, vários deputados recorreram ao STF e, nos dois casos, o STF não se posicionou. O STF disse que não ia interferir o respeito a poderes, aos poderes, coisas desse tipo. Eles, que têm o dever de garantir que a Constituição seja cumprida, se privaram, né? Ficaram à parte disso, deixando ele violentar a Constituição desse jeito. Na metade de julho, a gente teve uma onda de honestidade que percorreu o Brasil. Sabe aquelas histórias em quadrinhos que o vilão coloca alguma fórmula da honestidade para tentar prejudicar pessoas, né, na bebida? Parece que aconteceu uma coisa desse tipo. E vejamos, teve três casos em especial que foi interessante. Primeiro foi o caso do Eduardo Cunha. Apareceu no Twitter do Eduardo Cunha a frase: com roubo e tudo, vamos chegar lá. Depois de muita piada que fizeram a respeito, a frase acabou sumindo. Não sei se foi ele que colocou, se foi um assessor, mas foi curioso, né? Outra foi do Aécio Neves, que ele declarou que o PSDB é o maior partido de oposição ao Brasil. A gente sabe que foi um ato falho, ele queria se referir ao PT ou ao governo federal, ao Planalto, mas não deixa de ser interessante. Com certeza. E o terceiro que a gente tem, dessa vez, foi do próprio Planalto. O programa de proteção ao emprego foi criado para evitar que demissões aconteçam nessa fase de crise. E nesse programa, o governo investe nas empresas um percentual de dinheiro para garantir que os empregos sejam mantidos, certo? Sejam mantidos, assim, não se questiona melhoria de condições de trabalho, nada disso. É só para evitar o desemprego. Aí, para divulgar esse programa, eles colocaram uma foto de uma parte do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Mas o interessante é que esse filme questiona justamente a desumanização do trabalho. Ele coloca como as pessoas trabalhavam em indústrias antigamente, na época do filme, elas sofriam com jornadas excessivas, com obrigação de efetuar tarefas muito rápidas e repetidamente, e as consequências que isso trazia para a saúde e para a mente. Como era Charlie Chaplin, a gente sabe que tinha um teor cômico muito forte, embora tenha um lado questionador também. Mas o interessante é que o filme tratava disso, e justamente um programa de proteção do emprego utiliza essas imagens. Ou seja, sem querer, eles aceitaram que hoje em dia a gente sofre com esse tipo de situação, que é uma coisa que é constatada. Que nos últimos anos a pressão na área industrial tem aumentado. A gente tira como exemplo a Friboi, que a gente já viu, já falou até no podcast, que eles são recordistas em acidentes de trabalho. Eu achei interessante esse aceite inconsciente e involuntário dessa realidade por parte deles. Com certeza. Essas questões, muitas vezes, me faz lembrar na época que eu cheguei para um amigo meu e eu falei: olha, tem uma pessoa morando lá na pensão que é muito mentirosa, mas não é você não, fulano. Ou seja, inconscientemente a gente fala coisas conscientes. Não estou dizendo que eles estão nesse caminho. Mas que pareceu, né? Pareceu. Bom, vamos falar agora sobre a mini reforma política. Eu acho que é para contextualizar logo, né? Primeiro, a gente sabe que tem uma reforma política que está correndo na Câmara, que eles estão querendo modificar na Constituição algumas coisas relacionadas à política, às eleições. Essa mini-reforma que a gente está falando agora é uma que está ocorrendo no Senado. É um outro processo, é isso? Isso, exatamente. E aí, nesse mesmo contexto, é bom a gente lembrar que, de um modo geral, uma reforma em si já não é o ideal. Porque o ideal seria algo como um plebiscito para alterar realmente de fato. Porque você está mexendo em uma coisa que muitas vezes eles têm interesses e interesses adversos, interesses que muitas vezes não levam em consideração a população. Assim como tem o projeto de lei da OAB, que foi simplesmente deixado de lado nessa reforma. Então, a base em si, ela vai, primeiramente, diminuir alguns pontos, né? Diminuir a metade do tempo da propaganda eleitoral. Beleza, ninguém aguenta aquelas propagandas, é verdadeiras. Ou pouquíssima gente aguenta. Mas o problema é que você reduzindo, você vai fazer com que aqueles que detêm um pouco mais de tempo, tenha tempo, e aqueles que não têm tempo algum, fiquem sem tempo mesmo. Então, na prática, não houve justiça com a questão da propaganda. Existe uma limitação de doações privadas, se fala-se muito que vai ser pessoa jurídica que vai poder doar. Na Câmara, o que está valendo até o momento é que vai continuar havendo doações de empresas, só que com um limite de um teto, né, que eles podem doar, um teto com base no faturamento da empresa, não é um teto com base no governo, que deveria ser, se vier para ter um teto. Né? E que essa doação vai acontecer só para pessoa jurídica para pessoa jurídica. As empresas vão poder doar só para os partidos, né? Pelo menos é o que está valendo até o momento lá na Câmara. O outro detalhe interessante também é que empresas que executam obras públicas não poderão doar. Poderão. Poderão? Caiu isso. Foi votando em votação, acho que foi ontem. Certo, então caiu. Caiu, ou seja, eles vão poder. Na verdade era o contrário, as empresas que doassem não poderiam concorrer a licitações. Mas caiu. Vão poder concorrer. Então imagine, gente, eu estou executando uma obra para o governo, eu dou e a pessoa ganha, o grupo ganha, então automaticamente a minha empresa pode concorrer. Que vantagem eu não vou ter nessa... O contrário, né, que é mais grave. Você talvez não tenha chegado ali no governo, mas você faz uma doação para depois ser beneficiado. Ou seja, está aqui, assina aqui meu contrato. Eu fiz a minha parte. A gente sabe que formalmente isso não pode acontecer, mas é o que acontece na prática. Com o problema da Lava Jato, o que eles falam é justamente esse tipo de coisa, que havia uma combinação das empresas, de modo que eles definiam quem ia ganhar em cada rodada. Né? Formalmente não existe, você não tem como constatar nos papéis dos contratos em si, porque vai ter os orçamentos de cada uma. Né? O problema é que isso aí a gente sabe que pode acontecer, e com esse investimento por baixo acaba induzindo a uma corrupção, a facilitação de que isso aconteça. De fato. O outro detalhe é o tempo. O tempo da campanha, que era de 90 dias, passa para 45 dias. Automaticamente, há perdas e ganhos nessa questão toda. Né? Porque aí, o tempo de 90 dias é para todos, 45 dias para todos, então eles podem fazer chumícios e outras coisas mais. Vai reduzir um pouco mais esse tempo. Eu não sei se há um dano aí, eu não avalio como um dano. O que eu vejo como dano é que vai haver menos espaço para o debate de propostas. Dessa forma, né? O debate não tem chegado tanto à população, porque as pessoas tendem a fugir de horários políticos, tendem a ter as suas vidas, né? Não se importar muito com notícias. Então, quando a gente reduz esse tempo, diminui o efeito de informação para a população sobre as propostas, sobre os candidatos. Eu vejo isso em particular como negativo. Agora, mais negativo ainda, e que vai acontecer independente de qualquer coisa, o que já está acontecendo, é faltar debates, faltar uma discussão política, né, no dia a dia das pessoas. Diria até que o fortalecimento desses sentimentos de ódio que existe tem a ver com o fato das pessoas terem diminuído cada vez mais os espaços sociais que tinham antes. Antigamente, muitas pessoas andavam de ônibus, uma parte das pessoas que andavam de ônibus antigamente hoje tem seus próprios carros. Aí você indo de carro, sempre se deslocando de carro, você não tem contato com pessoas que não fazem parte do seu ciclo de convivência. Você fica, tende a ficar alienado, de certa forma. Esse contato social acabou sendo substituído por redes sociais. Só que redes sociais não têm a mesma pluralidade desses outros ambientes. Você seleciona quem vai fazer parte da sua rede social. E dessa forma acaba tendendo a ter um pensamento mais condicionado. Eu também vejo também que há um debate de despolitização das massas. Ou seja, de fato, não há o interesse de que as pessoas realmente conheçam a fundo a política, conheçam os seus direitos, lute porque tem que lutar, e termina num processo muito interessante a quem quer perpetuar no poder e quem não quer fazer nada, verdade seja dita. Porque um país como o Brasil, que é a sexta maior economia, que tem diversos fatores de crescimento, mas, no entanto, existe uma população descrente com a política e, muitas vezes, fundamentada. Mas a gente não podemos simplesmente ficar parado esperando que venha mudança sem houver uma mobilização de fato. É verdade, a gente precisa de uma reforma política de verdade. Mas essas pessoas que estão aí não vão fazer essa reforma porque já estão viciadas no sistema. Teria que ser uma reforma não de dentro, mas de fora para dentro. A situação que a gente tem hoje é que há uma forte suspeita de que as raposas tomaram o galinheiro e estão lá no meio. Então vamos definir normas de segurança para o galinheiro. Quem vai decidir isso? As raposas que estão lá dentro. É basicamente o que está acontecendo, porque temos muitos políticos hoje em atuação que estão sendo investigados, principalmente pela Lava Jato, especialmente os presidentes da Câmara e do Senado, e eles continuam lá atuando. E eles que estão coordenando essa votação dessa reforma política. Então, qual é a chance disso resultar em uma reforma política realmente melhor e realmente protetora dos órgãos públicos, né, que proteja os órgãos públicos da corrupção? Eu acredito que seja bem baixa. O outro detalhe é que a população não pode dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, é justamente o que eles querem, que a população não tenha nada a ver com isso, quando na verdade o processo democrático é um processo de construção coletivo. A gente elege, mas não é só eleger e esperar 4 anos para eleger de novo, não. Pelo contrário, é um processo que precisa de muito suor das pessoas para que seja feito exatamente aquilo. Porque da forma como está, infelizmente, se não houver uma mudança popular, a tendência natural é piorar. E assim, aproveitando para uma alfinetada, aqueles adesivos de "não é culpa minha, não votei no PT", dão uma vergonha ali, né? Porque é uma ignorância do processo inteiro. Você não votou no PT, você tem responsabilidade, você não pode ficar parado fazendo nada, você tem que agir também. E agir não é ficar batendo panela pedindo impeachment. É tentar pressionar que mudanças, as mudanças que você quer, que você acha que são boas, aconteçam. Independente de quem ganhou, se quem ganhou foi o seu candidato ou não foi, você tem essa responsabilidade social. Com certeza, eu acho que as pessoas não podem arrumar um bode expiatório para um processo. Não pode também, se eu vivo num processo democrático, que eu acho que teve um tópico que a gente não entrou, que deveria ter entrado, que é justamente o parlamentarismo defendido pelo Eduardo Cunha. Sim, realmente. Mas a gente não pode, enquanto república, enquanto o regime é este, a democracia faz essa distinção. Ou seja, a gente tem que entender que numa democracia um lado irá perder e o outro irá ganhar. Mas terminou a eleição, é 4 anos que a gente torça pelo país dar certo, para que a gente faça a nossa parte, cobre. Porque, na verdade, o grande e maior problema que nós temos é que nós não cobramos o suficiente e organizado para isso. E quem ganhou a eleição, ele não está lá como representante dos que votaram nele, ele está como representante de todos os eleitores. E dos não eleitores também, né, no caso. A nova fase da Lava Jato, a Operação Politeia, levou a Polícia Federal a investigar as residências de alguns políticos e ex-políticos. A ideia deles era coletar documentos antes que eles fossem destruídos, documentos que servissem de prova contra eles. Claro que, provavelmente, assim, eu acredito que esses políticos foram escolhidos por conta de já terem um forte indício, pelo menos algumas das provas com eles. Não deve ter sido escolhidos ao acaso. Um deles foi o nosso conterrâneo alagoano, Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República. Teve a ação da Polícia Federal na residência dele lá em Brasília, na casa da Dinda, e na sede da TV Gazeta de Alagoas, em Maceió. Também houve em uma empresa que ele tem com a esposa em São Paulo. Também, né? Uhum. Bom, eu sei que na casa da Dinda eles apreenderam 3 automóveis, são 3 carrinhos lá que tinha, né? Uma Ferrari, um Lamborghini e um Porsche, né? Levaram os 3, que estão avaliados em 4,8 milhões, sob suspeita de que eles tenham sido adquiridos com dinheiro de propina. Inclusive, constataram já que os 3 juntos estão com cerca de 343 mil de dívida no IPVA. Se desenrolar da Operação Lava Jato, levou a uma revolta lá no Senado do Fernando Collor, que se pronunciou, e do Renan Calheiros, também de Alagoas. E tanto o Renan quanto o Eduardo Cunha já ameaçaram o governo, ameaçaram o Planalto, no caso de eles serem formalmente processados pela Operação Lava Jato. E aí eu reforço aquilo que eu disse em outros episódios e eu já repeti hoje mesmo, né? Como é que alguém que está sendo investigado continua numa posição de poder que tem relação com a situação, o que motivou a investigação? Isso é um absurdo. Resultado é que eles podem prejudicar muito o país como um todo por simples retaliação. Eu gostaria de dar um destaque, de um modo geral, à nossa política, né? Porque acusações de corrupção, fraude de licitação, lavagem de dinheiro, alguém que já foi presidente, foi julgado, por mais que tenha pago todas essas questões, está faltando moralidade no Congresso. Está faltando pessoas que realmente estejam acusadas, se afastem, para que deixe a investigação o mais limpa possível. Não é aceitável, em país sério nenhum, a gente pode aceitar que pessoas que sejam acusadas de algum crime participem do processo que, de uma forma ou de outra, ele pode prejudicar as investigações, ou mais, dá em pizza. E que tem ligação com esse crime, com essa acusação. A gente não está defendendo aqui que eles sejam punidos previamente. É questão de ética só. Com certeza. Sendo uma pessoa ética, você está sendo acusado de uma coisa desenvolvida naquele ambiente, daquela forma, você se afasta por um tempo. Agora eu me pergunto, cadê a reforma política para disciplinar isso? Não vai existir. Cadê alguma cláusula que trate desse ponto, seja na reforma política da Câmara ou na mini-reforma do Senado? A gente não viu ainda. Nem vai ter, porque quem está fazendo não tem o menor interesse, de ser feito. Aí a população chega lá, mas é tudo ladrão. Mas se a gente pensar que é tudo ladrão e sim, então temos que fazer uma cadeia, não é uma Câmara, mais não, ou um Senado, sei lá o que for, qualquer que seja as políticas em si. A verdade é que nós precisamos, sim, de uma melhor atribuição de cargos do Legislativo, mas mais do que isso, ter ética, porque ele representa a população. Mas a gente percebe que, em síntese, a maior parte só está interessada no seu, infelizmente. Infelizmente, tudo isso é uma turbulência que nós estamos passando com uma crise, que, repito, não é crise, na verdade, amortização de dívida, porque não faz sentido. Nós somos a sexta maior economia e está passando essas dificuldades todas. Uma avaliação que eu faço dessa crise como um todo é que a crise realmente chegou quando o governo federal deixou de repassar dinheiro para as prefeituras, estados, e cortou socialmente, como no caso da educação, foi 9 bilhões, da saúde, uma outra quantidade. Mas, na verdade, essa crise, sim. A partir do momento que os recursos de impostos deixaram de ser repassados, sim, aí chegou a crise. E é uma crise também de papéis podres, papéis que não têm valores, com juros flutuantes que não poderiam existir. É uma prática ilegal e abusiva, e que o nosso país precisa acordar. Repito, vários órgãos na grande mídia não falam que não tem dívida. Fala, de fato, existe a dívida não externa, interna. São dívidas que foram contraídas pelo governo federal na época de Fernando Henrique e outros mais, ou talvez até um pouco antes, que, de fato, a gente pagou a externa, mas ainda temos a interna que, na prática, pertence a bancos multinacionais, então bancos de fora. Isso não vai servir para áreas sociais. Então a gente precisa de uma reforma tributária para fazer taxar as grandes fortunas dos bancos, fazer um ganho social nisso. Precisa andar aquela operação Zelotes para repatriar aquele dinheiro todinho que foi de sonegação fiscal. Com toda fiscal, certeza. Em paraísos fiscais. Tem que retornar ao país, não tem uma comprovação disso? Tem, então precisa, sabe o quê? Mais justiça. Eu acho que é São Paulo que falava, Davi, que quem pratica a justiça não pode praticar injustiça. Mas infelizmente, a todos os dias, a gente consegue perceber uma injustiça aqui, outra por lá, a qual quem paga é a população brasileira como um todo. E traz vários efeitos, né? Porque acaba que a população vai ficando cada vez mais indignada por ver tanta injustiça. Descrente. E querendo fazer justiça com as próprias mãos, sem entender o que é justiça, acaba recorrendo à vingança, pura e simples. E gerando mais um grande mal para a coleção. Um erro não pode justificar um outro. Eu só espero, sinceramente, que as próximas fases da Operação Lava Jato venham logo e que limpem o Congresso antes que as raposas terminem de votar as mudanças nas regras de proteção do galinheiro. É, de repente, nem vão chegar a ser julgados nessa reforma. Eles vão fazer uma reforma pró eles. Ou seja, embora eu seja condenado, mas está aqui na minha reforma que eu não posso. É isso aí. Até mais. Você acabou de ouvir Politicast News.